Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Queridos ouvintes, aqui é seu adorado Conde Nerdrácula, e este é o especial de Halloween do Paramonstria, um podcast para monstros. E neste episódio super especial de Halloween, eu trouxe três queridos monstros, meus amigos, para falarmos a respeito dos melhores personagens dos desenhos Disney, os vilões. E para falarmos de vilões, eu trouxe aqui das lindas ilhas gregas a mais linda das criaturas da mitologia, a Meduzinha Tracker. Fala, minha cobrinha. Aqui. E a Meduzinha Tracker? Sim, aquela que mesmo perdendo a cabeça ainda paralisa completamente quem tenta encará-la. Vai encarar? Eu nunca encarro você, meu amor. Nunca. E do lado de fora de meu castelo, porque ele é o maior de todos os monstros do Japão, o nosso querido Jorge Zilla. Fala, Brarino, mas fala baixo que tua voz é muito alta. Aqui é o Jorzilla, e me provoca pra você ver se eu não piso na sua, você inteirinho. Desde que não bafeje, tá tudo bem, meu querido. Esse menino está muito atômico. Muito. A bafa de cachaça atômica. E, diretamente do quintal de minha casa, a mais terrível e tenebrosa de todos os especialistas de quadrinhos, H.K. Wolfman. Olá, meus queridos ouvintes. Eu gostaria muito de dizer que essa é uma voz de lobisomem, mas na realidade parece mais a voz do Lula, agora que eu estou prestando atenção nela. É o Lula. Lobisomem. Ei, companheiro. E voltaremos daqui a pouco para falar dos excelentes vilões da Disney depois dos recadinhos. Vamos lá. Do Paranerdia, beleza? O seu editor, Jorge, está aqui. O Nerdmaster falou que não teria recadinhos, então o que eu pensei? Vou trazer um pouquinho das formas de contato do Paranerdia para vocês. Se vocês quiserem mandar um e-mail, vocês mandam um e-mail para paranerdia@paranerdia.com.br. Vocês podem comentar no site, pode comentar lá na página do Facebook, e ainda você pode se tornar um dos apoiadores, um dos mecenas desse podcast, que é show de bola. Basta vocês irem no endereço apoia.se/paranerdia ou picpay.com/user/paranerdia, porque aí vocês conseguem ajudar o podcast e ainda ter o seu cashback, ok? Grande abraço e até a próxima. Porque, Luke, eu sou seu pai. Ei, Luke! Eu sou seu pai. Estamos de volta e vamos falar sobre vilões. Aqueles personagens que, se não fossem por eles, nenhuma história teria graça. Para quem não sabe, queridos ouvintes, o termo vilão surgiu nas histórias, na literatura e no roteiro, como sendo a encarnação do mal, em relatos históricos e em trabalhos de ficção. Cumpre o papel de antagonista ante o herói, o protagonista. Coisa horrível, protagonistas, heróis. Eu não sei por que tem que ter estes simples idiotas nas histórias, mas tudo bem. Geralmente é uma figura ardilosa, calúnia, que utiliza suas habilidades com o intuito de prejudicar alguém. Oh, como se todo mundo não fizesse isso. Ou conseguir algo que deseja de formas escusas, só se foi pego pelas autoridades. Agora, Meduzinha, minha querida, linda criatura ondulada, qual é a origem do termo vilão? Basicamente, todo habitante de uma vila tinha um grau de aproximação com a realeza, realizando tarefas diretamente junto à corte. Essa aproximação gerava antipatia junto aos demais servos e aldeões do reino, tornando o termo vilão, ou seja, aquele que morava na vila, como algo pejorativo. É, em termos modernos, eles não seriam o 01, 02 e 03, estariam abaixo na numeração, mas próximos o bastante para ter acesso à chefia. É, exatamente, exatamente, meu querido, muito bom. É, na Disney, querido Jorge Zilla, nós também temos vilões, e eu não teria nenhum pudor de dizer que são com certeza as melhores personagens dos desenhos. O que é que você acha a respeito dos vilões Disney? Ah, são todos muito aproximados de nós lá do Japão, porque todos eles têm aquele estereótipo de ser a encarnação do mal, por questão dicotômica, né? Porque você tem aquela questão do mal ser o contraponto do bem. E muitos aqui no Ocidente consideram estes um dos maiores vilões da animação. Dentro dos vilões Disney, nós temos diversas categorias de seres, Wolfman. Nós temos desde seres mitológicos e mágicos, e até mesmo estes terríveis seres humanos, que por acaso também têm mania de grandeza. O que você acha de tantas categorias diferentes entre os vilões de Disney? Alô, se esconde, voltei ao normal. Ok, né? Bom, a Disney, por ser uma produtora que faz muitas animações baseadas em contos de fadas e em outras histórias ficcionais, né? Geralmente os vilões da Disney são arquetípicos, né? Eles não são maus apenas por serem maus, eles têm um objetivo, né? Geralmente a gente enxerga eles como vilões porque a gente vê que os métodos dele para chegarem nesses objetivos são métodos que a gente não acha ético, a gente não acha morais. O objetivo em si talvez seja vantajoso. Tá? Muito bem, perfeito. Bom, e nós nos reunimos nesta confraria de monstras malucas para fazer uma lista do que nós achamos os melhores vilões da Disney. Vamos começar, obviamente, como manda a educação, com nossa querida Meduzinha Tracker. Destrinche, por favor, meu amor, descreva seu primeiro vilão da Disney. Meu primeiro vilão é efetivamente o primeiro vilão da Disney, ou melhor, a vilã. É a Rainha Má da Branca de Neve, no filme Branca de Neve e os Sete Anões. É assim, gente, a história é antiga, tá, gente? É de 1938, se bem que a história de Branca de Neve é ainda muito mais antiga. É efetivamente um conto de fadas que foi transportado para o universo Disney. Vamos começar lembrando que a Rainha Má tem tanta força, tanto poder na sua imagem, que as pessoas nem sabem o nome dela. Ninguém conhece ela pelo nome. É a Rainha. É só a Rainha. Pelo que me consta, extraoficialmente, nas notas de roteiro da Disney, ela é chamada Grimhild. Eu sempre achei um pouco estranho os motivos da Rainha Má. Porque, vejamos, ela se casou com o rei, ficou viúva, e em princípio nada na história diz que ela ficou viúva de uma maneira, digamos, irregular, ou seja, que ela participou para que essa viuvez acontecesse. E ela está lá governando sozinha, sem contestações, sem problemas. Do ponto de vista prático, se ela tivesse que ter problemas, seria com uma possível herdeira. No caso, Branca de Neve. Mas ela não vê a menina como um perigo por conta do seu direito ao trono. Não, ela cismou. Talvez a coisa mais humana, mas também tão triste na vida de nós, mulheres, de que a beleza importa mais do que todo o resto. Poderosa, necessária, absoluta, e ela vem criar encrenca com uma menina porque a menina estava crescendo e se tornando bela. E daí foi o seu fracasso, foi o seu terror, porque dos seus planos para se livrar da pequena princesa rola levar para a floresta, acabar com a menina, só tristeza, dor e sofrimento que voltam-se contra ela e ela acaba sendo destruída. Entre nós, se for para me dizer qual a versão da rainha que hoje eu mais admiro, é a Regina de Once Upon a Time. Começando pelo nome Regina, rainha, até do nome. Eu gosto muito, apesar de parecer ridículo, da Rainha Má no filme Descendentes da Disney. É engraçadíssima, porque colocaram aquela atriz que fazia a freira gordinha do Mudança de Hábito. Nossa! Ela é a Rainha Má e é engraçadíssima, inclusive hoje. Ela só não canta, porque não precisa. A Rainha Má depois de comer também uma panelada de maçã? Quase isso. Quase. Por aí. É quase digo, isso. Mantenha a distância das maçãs. Uma maçã por dia mantém o Dr. Away. E como você não quer ver o Dr. Away, né, dona Ana? Por favor. Né? Bom, uma coisa que eu quero falar a respeito da Rainha Má é que eu não concordo com ela no seguinte situação, de que ela não era mais bonita. O espelho estava ela era uma vítima, infelizmente, de um pilha errada, que era aquela porra daquele espelho mágico dela. Porque a porra da espelha mágica, eu falava, ah, sabe aquela guria toda esfarrapada, lavando a escada do castelo? Ela é mais bonita que você. Porra! Tá de sacanagem com a minha cara! Uma porra da garota em frangalho, esfarrapo, é mais bonita do que a mulher que é rainha? Ah, te lascar, espelho do cretino do inferno. Eu tenho pra mim que aquela porra daquele espelho é uma bicha invejosa que só queria plantar uma discórdia. Se fosse a Cersei, já tinha mandado destruir o espelho. É, né? Mas tá bom, vamos lá. Vamos passar para outro. Jorgito! Monstra giganta! Fala baixo, doendo. Presta atenção. Chega perto aqui da janela. Fala pra gente, qual é o teu primeiro vilão? O primeiro vilão que eu vou trazer aqui à nossa conversa é o Hades, deus do submundo, em Hércules, animação de 1997. He was as mean as he was ruthless, and that's the gospel truth. He had a plan to shake things up, and that's the gospel vou contar só uma coisinha. O desenho foda barra caralho. Mas é. Por que tu gosta tanto da Hades, meu filho? Além dos cabelos flamejantes que ele tem. Tudo começa pelo simples fato de eu gostar de mitologia grega. Oh, um monstro que gosta de mitologia grega. Porque nós temos... Uau! Nós temos aqui a possibilidade de ter muitos primos, né? Porque, convenhamos, tem muito monstro da mitologia grega que é gigantescão. Então, primos, olá. As titãs, então? Ataque dos titãs aqui da veia. Quem você acha que implantou aquele hipergigantismo que eles utilizam naquela animação? Wolfman, meu querido lobinho, tu há de concordar comigo que entre matéria de carisma de vilões, o Hades é sem sombra de dúvida um dos mais carismáticos da Disney, você não concorda? Sim, ele é um dos vilões mais carismáticos, embora ele seja completamente diferente da descrição da mitologia grega, né, dele. O que que não é diferente da descrição da mitologia grega nesse desenho? Absolutamente. Eu até esqueci de fazer o sotaque. Esse desenho da Disney, do Hércules, ele é completa e totalmente caricaturizado. Se não for assim, a Disney não poderia colocar uma história de Hades em suas animações. Claro, afinal de contas, na mitologia Hades, ele sequestrou, acho que foi a sobrinha da Deméter pra ficar no Persephone. Ela tem tártaro com ele, né? Eu tô viajando na maionese. Pra as terras baixas por vontade própria. Mas isso é uma outra história. Pois é. O Hades é uma outra mitologia. O negócio que eu gosto do Hades da Disney é que ele é meio bipolar, né? Ele tem problemas pra controlar o pavio dele. Meio bipolar é brincadeira da sua parte, né? Só aquela cena deles falarem: me avise quando chegarem as parcas. Mas as parcas já chegaram. O quê? E vocês não me avisaram que as parcas chegaram, seus inúteis? Porra! Pois é. Uma coisa que eu percebi é muita síndrome de cebolinha no Hades. Com muitos planos infalíveis pra tentar tirar o Hércules da jogada, né? Porque se ele acende o filho de Deus, o filho de Zeus, ele pode tomar o que poderia ser o lugar dele no panteão principal. Na verdade, não. Ele queria só era fuder com Zeus. Também. É pra só pra variar, já que normalmente Zeus é o quem pega todos, né? Zeus pode ser conhecido em terras brasileiras como Mr. Catra do Panteão. Vai começar a roupa aí. O que explica por que os deuses gregos não podem ser representados pela Disney da mesma forma como aparecem na mitologia. Uma coisa que eu gosto muito da Hades é o jeitão dele. É a malemolência. Parece quase um Denzel Washington ou um Samuel Motherfucker Jackson, entendeu? É, Drácula, só lembrando de um dos episódios anteriores deste podcast que está hospedando a nossa história, eu cito o Koopa do Super Mario Bros, que também é bem parecido. Não sei pra que você citou tão porcaria de vilão que nem no filme da Disney é, mas tá bom, não tem problema. O Wolfman, meu carreira! E qual vai ser seu primeiro vilão da Disney? Eu decidi que eu vou fazer fora de ordem porque eu quero deixar o melhor pro final, né? Faz bem. Então eu vou falar primeiro do Captain John Silver do Planeta do Tesouro, certo? The kingdom of the sea, it is ours to reign. We broke our chains. We broke our chains. No man shall ever take our liberty again. Que é assim, um dos filmes em animação 2D da Disney que é menos apreciado de todos os tempos. Porque que é inclusive uma injustiça. O que é uma tremenda injustiça com o filme, porque o filme é excelente. É um filme de 2002, né? É, nesse filme a Disney já estava naquela fase meio... Estava iniciando a fase experimentacionista deles. Então o filme é uma mescla de efeito 2D com 3D. Uhum. O Capitão Silver, por exemplo, é um bom exemplo disso, porque embora a maior parte do corpo dele seja em 2D, ele tem um braço cibernético animado em 3D. Inclusive na DVD deste filme, que eu tenho, claro, na minha gigantesca coleção de filmes, existe um making of mostrando que ele era o primeiro personagem que misturava 2D e CGI ao mesmo tempo. E eles, para provarem que dava certo, eles testaram numa cena do Capitão Gancho de Peter Pan. Sim. E ele é um vilão muito interessante, porque o Planeta do Tesouro é baseado no clássico do Louis Stevenson, A Ilha do Tesouro, né? Uhum. Onde na Ilha do Tesouro ele é chamado de Long John Silver, nenhuma conexão com o ator pornô, tá? Ao contrário, o ator pornô é que pegou o nome do pirata. Sim, e ele se tornou o ícone do pirata. Quando a gente pensa em pirata da perna de pau com papagaio no ombro, a gente tá pensando no Long John Silver. Então é a primeira descrição de um pirata com essas características. Já que estamos falando de filmes da Disney, uma outra interpretação também hilariante de Long John Silver é com o Sr. Tim Curry em Muppets na Ilha do Tesouro. É também sensacional o Long John Silver dele lá. Sim, e ele é um vilão muito interessante porque ele começa como antagonista do Jim Hawkins, do personagem principal, mas ele acaba como deuteragonista, ou seja, eles se tornam amigos e eles têm o mesmo objetivo quando chega no final. Ele meio que atinge uma redenção. Eles tinham o mesmo objetivo desde o começo do filme. Pô. Sim, mas antes eles competiam e depois eles passaram a se auxiliar. Eles inclusive têm uma relação muito boa quando chega no final do filme, onde eles até trocam assim uns abraços de companheiro, tá ligado? Ele deixa de ser o vilão do filme. É que eles começam conhecidos, né? Companheiras de viagem. Depois eles passam pra ser amigos, mas no final do filme eles já estão amigos pra caralho. Sim, pra caramba. Que é uma coisa que não é tão rara assim nos filmes da Disney, mas no caso desse, torna-se mais raro em filmes com que você tem um antagonista... Um antagonista que quer te destruir, por exemplo. É que se fosse uma anime, né, Jorge Zilla? É muito comum nossos antagonistas virarem depois nossos nakamas. Alguém falou Sasuke aí? Alguém? One Piece, alguém? Dragon Ball? Um monte. Um monte. Bom, muito bem. E para meu primeiro vilão, eu quero falar de ninguém mais, ninguém menos do que o juiz Claudio Follo, de O Corcunda de Notre Dame. Você falou no começo, Jorge Zilla, que tem vilões que são maus, mas não são maus só porque são maus. É porque você não viu o Corcunda de Notre Dame, porque o juiz falou não tem motivo pra ser mal. Ele é só mal. Ele é mal que nem o Pica-Pau. O juiz Frollo, pra mim, ele é o melhor vilão da Disney de todos os tempos. Por que o Wolfman? Ora, além dele ser mal, né? Ele é aquele cara que ele tem o poder do Estado por trás dele. Ele é mal com suporte, tá entendendo? E não apenas isso. Eu acho isso uma palhaçada, tá ok? Porque esse negócio de achar que governante é tudo mal não tá certo, ok? Você é um lobisomem comunista. Eu acho que eu errei desse cara. E não apenas isso, o juiz Frollo, a motivação dele é que ele é tarado. É que ele quer uma pussa. Ele é mal com o poder do Estado, com o suporte, e ele ainda é um assediador filho da puta. Estou sendo que resistira a tentação de chamar esse juiz de outro nome. Né? Eu não quero ser processada. Vou ficar quietinha. Morou? Fica quietinha que é melhor. Mas aqui uma coisa que é interessante é que, apesar dele ser um vilão malvado, o cão chupando manga, a criatura das trevas e tudo mais, ele é um belo cantor. Ele tá um tenor muito bom. As músicas que ele canta no filme são excelentes. Ser mal não significa ser sem talento. É verdade. Eu sei que a gente não falou ainda, alguém vai falar depois, mas o Scar canta pra caralho também. Opa! Com certeza. Ah, vamos lá, segunda rodada, vá lá, minha cobrinha. Qual é seu segundo vilão? Meu segundo vilão chama-se Gaston. E você pode encontrá-lo assistindo A Bela e a Fera, produção de 1991. Não me conformo em vê-lo, Gaston, triste e desanimado. Qualquer um quer ser você, ô Gaston, mesmo que mal-humorado. Ninguém nesta aldeia... Agora, ele se chama Gaston ou ele se chama Gaston? Ele se chama Eu Acho Que Eu Sou O Último Biscoito do Pacote. Isso, é esse que é o nome dele. Ele... É o último biscoito do pacote. O último biscoitinho do pacote. É ele. Eu relutei um pouco em pensar nele como um vilão, porque na verdade ele é tão... Ele é tão egoísta nas suas motivações. Ele literalmente só consegue botar um espelho diante de si, se olhar... E nos tempos modernos ele talvez fosse aqueles marombeiros bem exagerados, né? Ou Zé Bonitinho. Não, no caso da Gaston, ele não deixa até de ser metrosexual, ele passa a ser quilômetro. A visão que eu tenho do Gaston, cara, é que ele é uma versão evil do Johnny Bravo. Opa, muito boa essa. Excelente referência. E eu diria que a versão europeia do Zé Bonitinho. Também. Mas o Zé Bonitinho não é mal. Não é mal, mas o eco dele é do tamanho... quase do meu tamanho. Mas uma parte, por favor. Zé Bonitinho se acha e as meninas o acham também. Tá? Isso é uma retro... No Gaston, as meninas em geral também o acham. É só a Bela que tem senso de você quer dizer, só a Bela que tem bom senso. Né? Por aí, por aí. O Gaston, o bom senso de que sim, bonito ele é. Fisicamente, aquele físico todo dele, ele não conseguiu com anabolizantes, porque isso não era utilizado naquela época. Então ele comia ovos crus. Alguma coisa em alimentação e exercícios estava sendo feita correta por ele. O problema do Gaston é simplesmente não conseguir nem sequer imaginar que alguma pessoa no universo não achasse ele a última bolachinha do pacote. Ele se tornava Johnny Bravo insuportável por conta disso. E no momento em que isso foi colocado à prova pra ele, ele não aceita, ele reage de maneira agressiva, violenta. De novo, dor e sofrimento. É isso que é o problema do vilão, trazer dor e sofrimento na vida do gente. E aí vai uma curiosidade muito legal, tanto sobre o filme quanto a peça teatral da própria Disney. Tanto o Gaston quanto a Ferra são o mesmo ator. Interessante. Olha! Como é que eles contracenam juntos? Não, eles não contracenam juntos. Quando é o Ferra contracenando com o Gaston, é outra pessoa dentro do traje. Mas ele não fala nada. Tanto é assim que vá ver na desenho. É o Garcia Júnior, né? É o Garcia Júnior, que é tanto o Gaston quanto o Ferra. Só que fazendo tons, tonalidades de vozes diferentes. A coisa. Toda vez que eu lembro do Gaston, eu lembro daquele meme antigo do Disney World. Muito bom, muito bom. Vamos lá, segunda rodada para nosso querido Jorge Zilla. Quem é seu segundo vilão, meu querido? Diferente do Hades, que foi o meu primeiro vilão que eu trouxe, o segundo é o Turbo, ou mais conhecido como Rei Doce, de Detona Ralph, filme de 2012. E pra quem não vê esse filme, acabou de tomar spoiler! 2012 já tá... 5 anos é o suficiente pra você não tomar spoiler. Ah, mas... Tenha certeza que tem muita gente dessa nova geração Leite Cooper que não assiste. Agora, uma coisa que eu acho sensacional na Rei Doce é a afetação dele. Tome as docinhas! Tome as docinhas! Minhas docinhas queridas! Tome um doce! É uma bichona! É. Então, para vocês que não conhecem, ele era... O nome dele era Turbo Hawkswalt, de um jogo chamado Turbo Time. É um daqueles joguinhos de 8-bits que tinha no fliperama. E esse... De corrida. Exato. De corrida. Importante falar que é Sim. de corrida. Tanto que assim, o que acontece... O jogo dele foi substituído pelo jogo da Vanilla. E pra se vingar... Não. Na verdade era um outro jogo também, só que era de 16-bits. Aí ele ficou com ciúmes e invadiu... O jogo de 16 bits. Aí depois é que virou essa expressão de virar turbo no fliperama, quer dizer, invadir o jogo Sim. dos outros. Mas aí o que ele fez? Ele acabou travando a Vanellope, que é a mocinha, né? E... Mocinha entre aspas. Lembrando que hoje em dia as mocinhas não são tão mais tão boazinhas como antigamente, né? Ela é uma princesa Disney. Eu chamaria de... Eu chamaria de co-protagonista, não de mocinha. Ela é uma princesa? Ela é uma princesa. Princesa Vanellope von Schutz. Todas as outras princesas concordam. Pois é. Tanto que ela é, inclusive, sacaneada por isso no Detona Ralph, Wi-Fi Ralph. Tanto que ela... O que que acontece? Ela foi meio que rebaixada, né? A quase nada ali. E... O Turbo assumiu o papel de Rei Doce, tomando conta do mundo ali, do mundo de doce ali, da corrida, corrida doce da Vanellope. Feito isso, ele teve que entrar o Ralph na jogada para poder fazer com que ele perdesse o posto e fosse desmascarado. Exato, e quem dublou ele aqui no Brasil foi o Marcelo Pissardini. E sensacional, cara, a dublagem maravilhosa dele. E você, meu querido Lobinho, meu Wolf, meu do coração, qual é a sua segunda vilã? Olha, assim como a Rainha Má, a outra vilã que eu vou falar é uma vilã cuja motivação é a beleza, né? É a juventude, que é a Mamãe Gothel, do Enrolados. Você é tão frágil como as flores. Ainda uma mudinha e muito nova. Sabe por que estamos nesta torre? Sim, isso mas... aí, pra manter você sã e salva. Este dia chegaria, eu já sabia. Ver que o ninho já não satisfaz. Filme de 2010, um outro filme excelente da Disney feito em 3D. Eu gostaria muito que a Disney voltasse a fazer 2D, mas não vai rolar do jeito. E... Ah, não cabe mais, não cabe. Mas... Ah, a última foi qual? Foi a Princesa e o Sapo? A Vaca Tussa? foi. Mas, meu, adoro animação em 2D que posso fazer. Isso. Vai bem. Mas, assim, vai bem. Mas, assim, embora a motivação da Rainha Má e da Mãe Gothel seja a mesma, o método delas é completamente diferente. Porque a Rainha Má desejava matar a Branca, enquanto que a Mãe Gothel tem o desejo de preservar o máximo possível a vida da Rapunzel, inclusive, né, de uma maneira que seria considerada assim, bastante paranoica, né, trancando a mina numa torre e protegendo ela de todo mal possível. Eu diria, inclusive, que os métodos dela lembram muito Nazaré Tedesco. Olha, eu diria assim que sim, talvez. Bem parecido mesmo. É uma coisa assim. Eu não. Assim, quando você assiste o filme, você sabe que a Mãe Gothel, ela é a vilã. Tá na cara que ela é a vilã. Mas você passa a ver que talvez ela não seja uma vilã tão má assim. Ela apenas tem uma visão distorcida de como seria cuidar de uma criança, tá entendendo? Eu também concordo, porque afinal de contas todo mundo sabe que a maior vilã de todos no Enrolados é a Luciana Huck. Mas o que eu ia falar a respeito da Mãe Gothel eu diria que é o mesmo motivo que ela tem das três irmãs Sanderson no filme Abracadabra. É verdade. Mas sendo que na Abracadabra elas são, desde o início, burras, pois é, né? Mas é aquela velha história. A mulher percebeu que ao pentear o cabelo da menina, ela fica mais jovem. Ou seja, ela vai guardar pra si, né? Vai colocar a menina no alto de uma torre. Não vai cortar o cabelo dela, porque isso seria o fim. Porque quando... Isso é tudo tão fora da realidade. Então imagina uma guria com 16 anos de cabelo mal lavado da porra. Mas o cabelo dela é mágico, porra. Pois é. Eu fico imaginando, pelo tamanho do cabelo da Rapunzel, o quanto que ela não tem que comer pra toda a vitamina aí do cabelo, né? Agora, isso é uma coisa que eu estava pensando há algum tempo atrás aqui, e aí eu percebi o seguinte: a história inteira da Rapunzel seria completamente invalidada se a Rapunzel fosse negra. Que cabelo ia ser? Ia ser dreadlocks? Não necessariamente. Porque... devo lembrar que não teria como ela jogar as tranças pro cara subir a torre. Mas olha, eu devo lembrá-lo que há uma medusa, uma górgone nessa conversa, e esse papo todo de cabelo está começando a me deixar irritado. Muito bem, muito bem. Então vamos agora para meu segundo vilão, que inclusive já foi mencionado mais cedo neste programa, que é o Sr. Scar, do filme A Rei Leão, de 1994. Eu sei que sua inteligência nunca foi nem será generosa, mas preste atenção. Não confunda com a Scar de live action, que foi uma merda. Já começa pelo problema do live action, que não é bem, né? Bom, deixa eu falar, vai. É, esquece, a gente não vai falar disso. Bom, a Scar, se falamos no Hades sobre carisma, o carisma do Scar é mais de 8 mil, né, Jorge Zilla? Oi, Ama, um beijo pra você, mesmo não sendo uma minister. Né? Cara, a Scar é, sem sombra de dúvida, uma das mais vilanescas das vilões. Porque ele é realmente a criatura que só trabalha na sombra. Que só é a iminência parda do Rei Leon, né? Porque ele trama tudo por baixo dos planos, com planos em cima de planos em cima de planos. E eu digo que é o primeiro caso de regicida antes mesmo de Game of Thrones. Não digo que tá errado, não, eu concordo. E falando novamente em música, se preparem, é um espetáculo de música. Sim. Ah, sim, porra, melhores músicas são as dos carros. Sim, sim, com certeza. E Meduzinha, o que acha desse carro? Eu creio que Scar é a prova viva de que não importa a espécie, não importa o tempo, não importa o espaço, sempre tem um tio interessado no terreno. Sempre tem a tia do macaco, né? Uhum. Outro que é guiado pelo egoísmo. Ele quer tudo pra ele, tudo pra ele. Já tô que se cerca só de hiena. Eu estou me segurando fortemente aqui. Talvez isso aliene alguns ouvintes, né? Mas eu tô me segurando fortemente aqui pra não comparar o governo do Scar com o governo do Bolsonaro. Mas o Bolsonaro não matou ninguém, que eu saiba. Bolsonaro matou a democracia, cara. Foi o pior assassinato de todos os tempos no Brasil. Tá bom. Eu diria que eu posso comparar o Scar a muitos youtubers por aí. Precisa ter uma hiena pra rir das piadas ruins dele. Tá bom. Então vamos lá, terceira e última rodada. Cobrinha linda do meu coração, quem é sua vilã final? Como se não estivesse lendo no Polita. Deixei para o final a vilã mais interessante, mais chique e mais magrinha de todo o universo da Disney. E menos bonita! Mas sejamos justos. Ela parece não se importar tanto pela beleza física, ou melhor, ela se acha bela do jeito que ela é, e isso é o suficiente. Senhora... Segundo descrições da própria filme dela, ela é mais feia que briga de foice no escuro. Mas isso é opinião de terceiros, é opinião de terceiros, por favor. É opinião de vários terceiros. Sou obrigada a admitir. Bom, para quem ainda não sacou as referências, estou falando de Yzma, a vilã da Nova Onda do Imperador, filme do ano 2000. When a woman acquires a certain age, and the men who adored you no longer swoon, it pays to avoid the sunlit days and live by the light of the kindly moon. But the moon grows old, just like us all. É outro filme também foda para caralho. Principalmente, esse e o Hércules, eles têm uma coisa em comum, que é pegar a história, mas subverter com humor. Porque... Ah, sim. Tanto no Hércules, com as musas gospel, né, que narram a história cantando em gospel, quanto aqui, sim, no caso, transferir a lenda da nova roupa do imperador, que é europeia, para os Andes, né, para os imperadores incas, que é o Cusco, né, é sensacional. É nessa época aí que os estúdios Disney, eles estavam no experimentacionismo Beast Mode, né, cara? E podemos... Vieram coisas boas. Veio Atlantis, que eu gosto muito. Não, é ótimo. Planeta do Tesouro, que eu também gosto muito. A Nova Onda do Imperador é sensacional. Pô, não, eu gosto, sim, muito das... Inclusive, Atlantis merece mais reconhecimento também, assim como o Planeta também. Do Tesouro, ele ficou meio esquecido. Mas a Nova Onda do Imperador, cara, o pessoal que sentou numa mesa de reunião pra bolar essa ideia estava maconhado. Não, o que estava maconhado é o que fizeram depois a Nova Onda do Kronk. Temos que valorizar um filme da Disney que não tem uma princesa Disney. A não ser que vocês queiram considerar o Cusco uma princesa. Eu voto. O Cusco é muito princesa. É muito princesa. Eu diria até que ele é um princeso. Isso, ele é um princeso. Um princeso. Agora, eu quero dar uma salva, um conjunto de salvas e palmas virtuais, por favor. Senhor editor, só faça o favor de botar palmas virtuais agora para o senhor Guilherme Briggs, imitando Garcia Júnior quando fez o Conker. O Conker é a imitação do Guilherme Briggs por Garcia Júnior. E já que estamos falando de voz, não podemos esquecer que a senhora Isma, no original, tem a voz da lendária Eartha Kitt. Eu sei, meninos. Sim. Na original. Vocês jovens, original. Mais jovens, talvez não conheçam ela, mas ela foi uma das mulheres gatas. E ela tinha uma voz muito... A menos conhecida. Essa mulher, ela tinha estilo. Olha, de certa forma, eu me lembro um pouco a Elza Soares. Não só por ser uma cantora poderosa. Sim. Com vozeirão, né? Sim. Mas até pelo estilo, por ela se impor, não deixar a vida derrubar ela. Uma lady. E no Brasil, ela teve a voz da Marieta Severo. Sim, aquela da grande família Marieta Severo. Sensacional, Marieta Severo. Ela fez uma Isma com classe, sim, com garbo, com elegância. Tá? E apenas para quem não sabe, Isma, sim, era... Sim. Eu diria que ela era a eminência parda do Império Inca, cuidando ali meio que da vidinha dela. Ah, conselheira! Fazendo suas riquezas, né, por fora... A mão do rei pra quem gosta de Game of Thrones. É. E ela continuaria levando essa vida. Eu acho que ela não se preocuparia muito em deixar de ser a número 02. Porque é aquela coisa. As pessoas podem querer matar o imperador, mas ninguém liga pra mão do rei. Tá ali no canto, né? Deixa ela quieta. Infelizmente. Ao contrário da Cersei, que matou primeiro a mão do rei, né? Pois é. Só que a Isma acabou tendo a sua boa vida detonada porque o Cusco... Nos seus ataques de princeso, né? Falou, não quero mais. Pirou, acabou. Tchau. Foi. Sabe o que é? Vamos cortar custo, cortar o pessoal, você não é mais necessária. Tá no pé, jacaré. E falar também dos dubladores. O Cusco tava sensacional, né? Era o Danton, não era o Celton? Não acredito que era o Celton, mas eu posso estar equivocado. Não, era o Celton. O Celton Mello mandando no Cusco foi sensacional. Foi toda assim, super divertida. Eu admito que eu releguei ela durante muitos anos. Eu pensei, que coisa estranha. Eu vi as primeiras propagandas, né, as chamadas, fazer assim. Eu achei o Cusco, que ele tava um entojo completo. Enfim, ele é um entojo, tá, gente? Ele é um entojo, ele é um príncipe. Peso. Até que faz sentido, né? Quando você cresce pra ser... Ele podia acreditar que ele era o último biscoito do pacote, porque todo mundo tratava ele como o último biscoito do pacote. Não, ele não se achava ele era o primeiro biscoito do pacote. Ele se achava o pacote inteiro. Inclusive os pacotes que ainda estão no forno. Sou eu. Eu Cusco. Eu sou o cara. Você falou do Garcia Júnior, o Nerd Drácula. Foi ele que dirigiu a dublagem. Claro que nessa época era ele que dirigia a parte da dublagem do Disney. Inclusive, numa entrevista, o Guilherme mesmo, quando fez o Gronk pela primeira vez, o Garcia chegou, tava na parte da produção, né, da dublagem. Ô, meu filho, você tá me imitando essa porcaria desse personagem? Ah, não, Garcia, imagina, não tô fazendo nada disso, não. É o personagem que é assim, parece o He-Man, eu tô tentando fazer o He-Man. Ah, tá, você tá fazendo o He-Man? Então, tá, você pode fazer o He-Man, mas para de me imitar, ok? era sensacional. Olha, só pra terminar com a Isma, eu quero deixar bem claro que bem no fundo, aquele coraçãozinho negro e trevoso, havia uma gatinha. Uma gatinha, ou no segundo filme, a coelhinha. Muito bom. Ela provavelmente é uma vilã que se dá bem, né? Ela não cai de penhasco. Não, ela não se deu bem. Ela virou comida de urubu. Ela virou uma gatinha. E a gatinha foi jogada na ninho de urubu e dois filhotes de urubu te jantaram ela. Pelo menos no fim do desenho é assim que parece. Não, ela tá inclusive com os escoteiros lá aprendendo a falar a linguagem dos bichinhos. Isso é não sendo pós-crédito, porra. Ah, tá bom, então, deixa. Então isso mostra que ela sobreviveu. Não, mas é que eu tô falando... Não. É que você não tá entendendo. Afinal, o que eu tô falando do ninho do urubu é no 2, é no Conker. Ah. O final dela é ser jogada numa ninha de urubu e ser morta por dois filhotes de urubu. Bom, então tá. Seguindo a viagem... Vai lá, Lagarton. Qual é a tua última vilão? Lagartão não, por favor. A vilã que eu trago pra dessa vez é a mais recente dessa lista. É a TK, da animação Moana, de 2016. Te encontrei, atendi teu chamado. E se você não viu esse basicamente... desenho ainda, vai tomar spoiler! E sem dó, nem piedade. O que que acontece? A TK nada mais é do que uma força da natureza que tá no outro canto do mundo, meio que trazendo a destruição para todo tipo de planta e terra, para que você não possa plantar, para que você não possa colher, para que você não possa ter nada do que comer. É que a TK, no caso, ele aí é a demônio da terra e do fogo. E aí vira lava. Exatamente. Aí o que que acontece? Pra quem já assistiu já sabe. Pra quem não assistiu vai tomar um belo spoiler. A TK nada mais é do que a Tefit sem o coração do oceano. E a Tefit, pra quem não sabe, é a deusa mãe, a ilha mãe de todas as ilhas. Que é, vamos dizer, a deusa das deusas na mitologia do Moana. É, a deusa da criação, vamos dizer o que é verdade. Agora, uma coisa que a gente tem que falar, que ele não é o vilão, mas é um personagem quase tão bom quanto a vilão, que é a porra do Maui, né? O semideus da água e do ar. Além de semideus, palpa toda a obra e merdeiro, né? Merdeiro para caralho. Alguns diriam que ele, inclusive, é o verdadeiro vilão do filme. Porque foi ele que tirou o coração do coração da terra, do peito da Tefit, e transformou ela na TK. Com certeza, muito bom. Ah, cara, a personagem do mal é tão foda, mas tão foda, que não podiam ter dado pra outro cara, né? Ele tinha que ser o Dwayne Johnson, The Rock, né? Opa! É muito bom mesmo. Uma coisa que eu pensei que o Dwayne Johnson, eu pensei que ele só sabia fazer filme ou de comédia ou de brucutu. No Maui é um brucutu comédia. É, mas assim, eu não pensei que ele fosse enveredar pro lado da dublagem. O quê? Você não sabe que ele é a Gruta? Oi? Ele é o Gruta. Eu sou o Groot. Dwayne Johnson não é o Groot, porra. Como não? O Groot é o Vin Diesel. É, o Groot é o Vin Diesel. É quase igual. É o irmão gêmeo dela. Mas assim, o que me espantou foi ver ele dublando. E eu fiz a questão de assistir esse filme. Não só no dublado, porque dublado também o cara é foda pra caramba. Mas eu assisti no original, sem legenda, pra entender todos os cacos de dublagem. E, cara, é sensacional, cara. Na hora que ele manda aquele haka, né, no alto da montanha pra abrir a boca do negócio lá, é sensacional. Sim. É muito bom. Muito bom mesmo. Mas vamos lá. Querido HQ Wolfman, meu lobinho, querido do coração. Quem é sua última vilã da lista? Olha, esse eu fiz questão de editar a lista pra botar lá, porque eu queria falar do vilão mais misterioso, mais insidioso e mais indestrutível de todos os filmes da Disney, que são os seres humanos em Bambi. São terríveis! Estas criaturas terríveis que eles fizeram criar o Hotel Transilvânia, suas seres humanos. Porque você acha que eu vivo pisando nesses seres nefastos? E porque em Bambi, cara, em Bambi, o que existe em Bambi é uma reversão de papéis. Né? Quando você tem um filme de coming of age, né, do personagem crescendo, encontrando a si próprio, né? Com seres humanos, geralmente você faz isso com que ele seja colocado num ambiente que ele não conhece. E aquele próprio ambiente é uma força que é antagonista a ele, né? É a força da natureza contra o homem. É o homem sobrevivendo à natureza. Bambi é o contrário. Você tem uma história de coming of age do Bambi contra uma outra força, uma força sinistra que você não vê em nenhum momento durante o filme. E você não ouve essa força falar em nenhum momento durante o filme. Mas ela tá lá pra te pegar. E ela vai matar sua mãe. Né? Ela vai acabar com tudo que você ama. Que é o homem, cara. É o vilão mais terrível de todos os filmes da Disney. Não. Você está me dizendo que a mamãe do Bambi morreu? A mãe do Bambi morre. Que coisa horrível. Vocês vejam como os humanos são tão insidiosos, tão malignos. Eles nem sequer são mostrados na história. Você infere a presença deles por vozes, pelo som de tiros, né? Por os elementos que não são da natureza. Pra você ver como é que os seres humanos também aparecem como vilões em outras animações. Se vocês lembrarem Happy Feet, eles também são vilões da história, porque eles acabam com os peixes dos pinguins. Mas tem um monte de humanas vilões nos desenhos do Disney mesmo. O Ella DeVille, ou a Madame lá dos Cocodilas, do Bernardo Bianca, o Clayton do Tarzan. A diferença é que você tem indivíduos que têm tendências mais nesses filmes. Você não tem a humanidade inteira como uma força maligna. Sim, como é o caso de Happy Feet também. Entenda. E no Hotel Transilvânia também. É, se você levar em consideração, sim. Eu tenho que fazer jabá pro meu Pema, o dono da hotel. Eu acho engraçado, fazendo uma comparação, né? Isso é até... É tipo assim, são dois... O Bambi é um filme muito antigo, é de 1941, se eu não me engano. Né? Tu apagaste aqui, não deixaste eu ver a data. Oh, desculpa, peraí, eu vou voltar. Peraí, pronto, 48. De 48, né? E é mais ou menos a mesma época em que o J.R. Tolkien estava escrevendo O Senhor dos Anéis, que também tem um vilão que você não vê, que ele não fala nada e que nunca age diretamente. Você só sente a presença maligna dele. Verdade. Sauron mandou um abraço. Sauron mandou um abraço. Sauro, o rapaz com muita conjuntivita. Eu diria que ele não mandou um abraço, não, por falta de corpo, mas que deu uma olhada feia. É, por falta de baços. É, por falta de baços pra dar. Que ele deu uma olhada feia nessa direção. Ah, deu. Muito bom. E para minha última vilã, eu escolhi, não por acaso, a vilã do meu filme Disney favorita de todos os tempos, que é a poderoso Jafar de Aladdin de 1992. Não confunda com o Jafar de live action, que é outra merda. A princesa, estou louco para lhe apresentar uma pessoa. Jafar, tire as mãos de cima dela! Príncipe Ali, é este aqui, mas ele é falso. Se me ouvir, vai concluir quem é Ali. Se o seu passado rolar, mentiras não vão durar. Perceba que os live, quando se fazem live actions de animações da Disney, sempre ficam muito ruins. Ali, já A Belo Ferreira eu até que gostei, eu achei interessante. O Gaston tá até bem representado lá. Eu posso trazer também um pouco pro meu lado oriental, em que quando fizeram Avatar, o live action de Avatar ficou uma puta. Avatar não é oriental? Mas é estilo anime, é o que me basta. E quando ele fala de Avatar, ele está falando de Aang, a última mestre da área, e não da porra do filme da James Cameron. É, aquela bosta daquele bonequinho lindo azul. Mas vamos falar da que interessa. Jafar, o Grand Vizier, o maior vilão de todos os tempos do Disney. Que, com certeza, cara, nem questão de vilania. O Jafar é muito foda, cara. Porque se tem uma coisa que é vilanesca numa pessoa, é ela ser a pilha errada do regente. E o Jafar é a maior pilha errada de todas as tempos. Talvez a única pilha errada que venha depois dele seja aquela vilã que a nossa querida Meduzinha Tracker trouxe. A Isma? Ah, o Jafar é muito mais pilha errada do que o Isma. O Jafar hipnotizava o rei. Ele nem tentou, nem precisa. O Jafar é que tava fazendo a coisa certa. Ele não precisava matar o rei. Ele só fica controlando ele nos bastidores, que é muito mais divertido. Isso era o plano da Isma também no começo. Né? Ela... Não! Não, ela sempre... Ela tava de saco cheio da princesice da porra do Cusco. Mas ela sempre sabia lidar com ele. É que... Quer dizer, na minha visão, a Isma tinha a Isma era um tipo um político brasileiro, sabe? Chegou no cargo, tá fazendo caixa 2, tá deixando o caixa 2 bem gordinho. Se conseguir dar um golpe e chegar no poder, ótimo. Se não conseguir, tanto faz, porque no fundo, ela já tá com a mordomia da mão. Pra que ter ainda a encheção de saco de ser governante? Ah, ela tava de boa. Mas o Cusco deu um pontapé nela, né? Praticamente, literalmente. Jafar não tinha um plano de casar com a... Jafar não tinha um plano de casar com a Yasmin. Exato. Tinha. É, o negócio é o seguinte. Na verdade, o plano não era do Jafar. O plano era da Iago. Ah, papagaio filho da puta. Se tinha outro mais pilha errada do que a porra do Jafar, era a porra do Iago. Eu nunca consegui entender aquele desenho com o Iago amiguinho da turma. Você precisa assistir a Retorno de Jafar, Aladdin 2, aí você entende melhor. É porque a desenho seriado, ele vem depois da Retorno de Jafar e antes da Aladdin e os 40 Ladrões. Sim, eu sei, porque eu adoro todas as partes da Aladdin. Você sabe que a Disney enjeitou, né? Todas essas continuações direto para vídeo dos desenhos clássicos. Menos as não, do Aladdin também. Eles, se você perguntar, eles dizem que não existe. Nunca fizemos isso. Ah, eu tenho todas elas em DVD, então foda-se. Guarda bem, porque isso nunca vai ser reeditado, viu? Eu sei. Nunca diga nunca. Bom, mas a Jafar, cara, é um vilão sensacional, cara. Ele conseguiu realmente ser um vilão carismático para caralho. Ele conseguiu ser Grand Vizier, depois o Sultan, né? Mas foi por pouco tempo, e depois finalmente um feiticeiro, e por último... E aí é que ele entra na história da pilha errada, porque nesse caso a pilha errada foi a porra do Aladdin. Virou um gênio, só que aí ele ficou preso na lâmpada. Fodeu, meu querido. Essa, digamos que bom, essa não é nem a pilha errada, né? Se você olhar pelo lado dos protagonistas, ele deu a pilha certa, né? Não, ele foi pilha errada, porque foi Aladdin que falou: ah, o gênio é muito mais poderosa que você. Você se fodeu porque você não é uma gênio. Ah, é, eu vou querer ser uma gênia. Oh. Então, aí se fodeu. Então, né? Pilha errada pra nós vilões. Mas pilha é claro, porque... E de que outro tipo de ponto de vista você poderia estar falando, José Dela? Eu poderia estar falando do ponto de vista do outro lado. Mas nós o outro que... lado não importa, José Dela. Na verdade, importa sim. Deixemos os nossos parceiros próximos e os nossos inimigos mais próximos. Esta maldita mania das japonesas de transformar a monstro no mocinha. Essa porra desta Godzilla nos últimos filmes é defensor da porra do Japão. Aí ele já está tendo essas ideias ridículas de ser herói. É uma droga. Esta merda, desta mania japonesa de transformar bandido em mocinha. Eu só transformo os meus inimigos em pedra. Faz muito bem, querida. Você é que tá certa. Eu só quero destruir as construções humanas pra poder viver por lá. Porque os caras acabaram que com porra a minha nenhuma. Casa. Pera tua lá. Vida agora é matar monstro gigante, é matar... Espera lá, Nerd Drácula. Ah, ele tá querendo Drácula, criar um Budizuki. Nerd Drácula, você esqueceu de Drácula Untold? Eu também não sei do que você está falando sobre o Hotel Transilvânia. Não sei do que você está falando. O herói da Romênia. É, sim, o grande herói. Bom, mas na Romênia, em terra, todo mundo ama Vlad Tepes. Sim, ele é herói nacional. Com certeza. E se eu disser para você a respeito de Castlevania? Eu também não, mas a Castlevania, o Drácula não é mocinha. A mocinha é o Alucard. Sim, mas o que eu... Aquela filha desnaturada. É, mas o que eu tô falando é, ele deixou de fazer as maldades enquanto esteve com uma humana. Mataram a humana. Como é que é? Mataram a humana, virou dor de corno. Então, você sabe como é que é? Amor de biga, quando parte fica. É uma coisa horrível, né? Mas, bom, vamos parar com essa puta reia e vamos continuar com essa situação. Então, considerações finais, meus caros monstros. Acho que tivemos um especial de Halloween excelente, terrível, por que não dizer. Meduzinha, me dê suas considerações finais sobre a vilania como um todo na Disney. Eu diria o seguinte, para o vilão, o herói da história é ele. Com certeza. Sem sombra de dúvida, quem tá certo é ele. Ora bolas. Vai falar mais alguma coisa? Filho? Encerro, Flávio. Muito obrigado. João Gisela, suas considerações finais e jabá para aquelas para as bolas do dragão que você tem. Bom, primeiro as considerações finais. Eu concordo com o que Meduzinha disse agora há pouco e eu ainda complemento com o encantado em Shrek. Ele é toda essa visão que ela trouxe a respeito dos vilões. A Príncipe Encantado era sensacional. Melhor que a Príncipe Encantado, só a Fada Madanha. Pois é. E pra quem quiser ouvir, inclusive, futuramente eu farei uma aparição lá naquele podcast de animes do Jorge, Animes Fear, podcast de animes, mangás e cultura de onde eu vim, do Japão. Basta você procurar nas redes sociais e entrar no site. Eu não vou falar porque vai estar tudo aqui no post. O dono do site. Ah, tá. Eu que me foda. Mas tudo bem. E você, meu querida Wolfman, meu querida Lobinho, suas considerações finais sobre os vilões da Disney? As nuvens estão saindo da frente da lua. Voltei. As minhas considerações são que o verdadeiro, um bom vilão faz um bom herói, mas o vilão às vezes pode ser tão bom que ele rouba o protagonismo do herói. Muito obrigado, Lula. Ele mandou um abraço depois dessa. Nossa, manda lembrança. E assim... Ficamos por aqui, queridas ouvintes, espero que vocês tenham gostado desta tenebrosa episódio do Porra Nerd, do Porra Nerd porra nenhuma, do Porra Monstria, e vida longa, por que não dizer eterna e próspera.